menina. Parei na sua, parei sim, parei sim. Por você, vou até a lua. Eu vou sim, eu vou sim. Menina, parei na sua, parei sim, parei sim. Por você, vou até a lua.